Todos os sons, o ponto de encontro da música instrumental brasileira. Diariamente, às 10 da noite e de segunda a sexta, ao meio-dia. Cinema Falado com Luciano Ramos. Dicas e comentários sobre o mundo do cinema. Diariamente em dois horários, às 10 da manhã e às 3h30 da tarde. O PTB criou áreas específicas para a discussão das questões fundamentais do país. Meio ambiente, inclusão social, aposentados, mulher, juventude, sindicalismo, afrodescendentes, esporte e o diálogo interreligioso. Filie-se ao PTB. Como disse seu presidente em São Paulo, deputado Campos Machado, esse partido vale a pena. Muda Brasil, eu quero ver. Muda Brasil, com PTB. Rádio Cultura AM, A Magia da Crônica, por Rodolfo Conter. Nosso texto de hoje é sobre Lígia. Em noite fria de inverno, ela descia a pé a rua Consolação na direção de casa. A rua estava deserta. Ela caminhava apreensiva quando percebeu a aproximação de um motoqueiro. Andou mais depressa, ele a acompanhou. Mais depressa ainda, um motoqueiro sempre ao seu lado. Quando chegou ao prédio onde mora, as pernas tremiam. Sem forças para subir a escadaria da entrada, voltou-se na direção do homem, a bolsa, já na mão direita, pronta para entregá-la ao provável assaltante. O motoqueiro acelerou, passou rapidamente por ela e gritou: "Amo você, Lígia Fagundes Telles." A escritora, surpreendida e aliviada, começou a chorar. O porteiro saiu da guarita e desceu as escadas. "Algum problema, dona Lígia?" Ela enxugou as lágrimas, disfarçou, tossiu. "Não é nada, estou apenas um pouco resfriada." Lígia conta a história e sorri. Um sorriso generoso que se desenha nos lábios sempre bem pintados desta mulher elegante. Num tempo deselegante, Lígia fala e escreve com elegância. No mundo ameaçado de naufragar nas areias movediças das mudanças, ela ainda representa a esperança em dias melhores. A Rádio Cultura M apresentou A Magia da Crônica, por Rodolfo Conter. Cultura AM de São Paulo, 1.200 kHz. Música brasileira. 9:09. A Cultura M apresenta Musicalidade. Musicalidade tem produção musical de Márcio Barca. E a Cultura M de São Paulo está dando início a mais uma edição da Musicalidade, a música em hi-fi dos anos dourados. E foi durante os anos 50 que pela primeira vez a juventude conheceu um gênero totalmente seu. Era o rock and roll, tão sonhador, irreverente, desordeiro e brincalhão quanto o próprio jovem. O rock and roll, filho do blues negro, nasceu nos Estados Unidos e conquistou o mundo. E quem foi jovem durante aqueles dourados anos 50, certamente irá se lembrar dos animados e românticos bailinhos, quando se dançava o endiabrado rock and roll e as românticas baladas. Tanto o rock quanto a balada falavam dos sonhos e reverência ao romantismo daquele ser humano que na época tinha os seus 15, 20 anos, por aí. E o Musicalidade, que simplesmente revive os principais gêneros daqueles anos, não poderia deixar também de tocar o rock. Iniciamos com um dos primeiros, se não o primeiro grupo de rock tupiniquim, o célebre Betinho e seu conjunto, no inesquecível Enrolando Rock e no humorado Neurastênico. A gente esquenta e o calor aumenta, o rock and roll avança e a gente entra na dança. Enquanto o rock and roll rola, eu pulo feito bola, fico que não posso parar. Quando a gente esquenta e o calor aumenta, o rock and roll avança e a gente entra na dança. Enquanto o rock and roll rola, eu pulo feito bola, fico que não posso parar. Ring, five, five, ring, five, five, five. não posso parar. Posso parar? A gente esquenta e o calor aumenta. O rock and roll avança e a gente entra na dança. Enquanto o rock and roll rola, eu pulo feito bola e digo que não posso parar. Ring, fai, fai, ring, fai, fai, fai, ring, fai, fai, ring, fai, fai. Eu pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo até chorar. Digo que não posso parar. Ring, fai, fai, ring, fai, fai, vai, ring, fai, fai, ring, fai, fai. Eu pulo. Eu pulo por até estourar. Mas que nervoso estou. Sou neurastênico. Preciso me tratar. Senão eu vou pra Jacaré, Paguá. Tão amoroso sou. Quem já provou gostou. Preciso me cuidar. Senão eu vou pra Jacaré, Paguá. Eu sei que elas me querem, mas é para casar. E eu digo que me esperem, porque depois da festa, tará, tará, tará, tará. Mas que nervoso estou. Sou neurastênico. Preciso me tratar. Senão eu vou pra Jacaré, Paguá. Tará, tará, tará, tará. Mas que nervoso estou. Sou neurastênico. Preciso me tratar. Senão eu vou pra Jacaré, Paguá. Tão amoroso sou. Quem já provou gostou. Preciso me cuidar. Senão eu vou pra Jacaré, Paguá. Senão eu vou pra Jacaré, Paguá. Senão eu vou pra Jacaré, Paguá. Nós ouvimos Betim e seu conjunto, dele Nazareno de Brito, Neurastênico, e de Betinho e Heitor Carilho, Enrolando Rock. Apesar do sucesso imediato, o rock and roll enfrentou resistência por parte dos mais velhos, ou aquelas pessoas conservadoras da época. Bom, nesse período ainda existia um grande abismo entre as gerações. Normalmente, os mais velhos nem sempre viam jovens como pessoas que tinham direito à opinião, né? Para muitos, cabia aos jovens apenas uma obrigação: obedecer aos mais velhos e experientes. O rock and roll, de certa maneira, deu uma mexida nisso. E mesmo que sabidamente inexperiente, o jovem significava a renovação. E como qualquer ser humano, tinha os seus sonhos, tinha desejos, tinha opiniões. E, afinal, todos têm o direito a sonhar, né? Aliás, como já foi dito em algum lugar, sabe-se que alguém envelheceu quando deixou de sonhar. E o rock, além da rebeldia, era também o sonho de uma geração. Fui à praia me bronzear, me queimei, escureci. Mamãe bronqueou, nada de sol. Hoje só quero a luz do luar. Tomo um banho de lua, fico branca como a neve. Se o luar é meu amigo, censurar ninguém se atreve. Vou sonhar contigo, oh, lua tão cândido, sob um banho de lua, numa noite de esplendor, sinto a força da magia do amor. É tão bom sonhar contigo. Tem que acabar. A amor de mamadeira nem é bom falar. Esqueço esse bebê e vejo meu amor. E vejo então. Atrapalhar, não deixa o meu broto de amor falar. Na hora do romance, quando vou beijar, escutem só. Esse nenenzinho vive a me amolar. Não é um bom menino, vive a perturbar. No colo do meu bem, sempre a gaguejar. Escutem só. Um dia a brincadeira tem que acabar. Amor de mamadeira nem é bom falar. Esqueço esse bebê e beijo meu amor. E vejo então. Musicalidade, Ed Wilson cantou de Luigi Tenco, a versão de Romeu Nunes, Quando, de Parker e Raylan, e também Gits, a versão de Fred Jorge, Boogie Oogie do Bebê, e Celi Campelo cantou de Felipe e Milati, a versão de Fred Jorge, Banho de Lua. Agora são 9:24. Musicalidade pela Cultura Reina. Os primeiros anos do rock na música nacional foram basicamente marcados por versões, como ouvimos aí algumas composições apresentadas no programa. Nomes como Fred Jorge se destacaram como nas versões das músicas. Mas logo, o nosso rock, o rock tupiniquim, ganhou seus próprios compositores. Sim, não faltaram os críticos, aqueles jovens, aquelas jovens composições. E, quem sabe, a simplicidade da melodia e a ingenuidade das letras fossem os motivos. No entanto, para quem já foi jovem, bem sabe que mais um adolescente necessita, é senão da simplicidade e da ingenuidade. E o rock era ingênuo e simples, porque era jovem. Enquanto isso, no início dos anos 60, o rock and roll apresentou um de seus muitos filhos, o Twist. Ain't no way, no way, no. medo do twist dançar. Joga o corpo pra cá, os braços pra lá. Cuidado para não cansar. Ei, vem comigo o twist dançar. Ei, eu agora vou cantar um twist. E vocês aproveitam pro twist dançar. Joga o corpo pra cá, os braços pra lá. Cuidado para não se tiver no peito a dor de uma agonia, vem sentir nesse twist toda sua alegria. Ei, eu agora vou cantar um twist. E vocês aproveitem o twist e dançar. Joga o corpo pra cá, os braços pra lá. Cuidado para não. Alô? O telefone tocou, e ansioso eu fui atender, mas ver se alguém desligou. Penso eu quem pode ser, uma menina legal. Prometeu a me telefonar, mas orgulhosa ela é, por isso não quis falar. Fiquei surpreso ao ouvir outra vez o telefone a tocar. Uma vozinha tão linda por mim mandou chamar. Era menina legal e agora resolveu me chamar. E o encontro com ela demorei a marcar. Pau! Pau! Pau! Pau! Pau! Pau! Pau! Pau! Outra vez o telefone a tocar. E uma vozinha tão linda por mim mandou chamar. Era menina legal e agora resolveu me chamar. E um encontro com ela não demorei a marcar. Agora eu sou feliz, pois o broto por mim se apaixonou. E o telefone então nunca mais silenciou. Agora eu sou feliz, pois o broto por mim se apaixonou. E o telefone então nunca mais silenciou. Oh, Cupido, vê se deixa em paz. Meu coração que já não pode amar. Eu amei há muito tempo atrás. Já de longe de mim. Oh, Cupido, eu fiz um coração cansado de chorar. A flecha do amor só traz angústia e a dor. Mas seu Cupido, coração, não quer saber de mais uma paixão. Por favor, vê se me deixa em paz. Meu pobre coração já não aguenta mais. Ei, ei, é o fim. Oh, Cupido, vai longe de mim. Não quer saber de mais uma paixão. Por favor, vê se me deixa em paz. Meu pobre coração já não aguenta mais. Ei, ei, é o fim. Oh, Cupido, vai longe de mim. Ei, ei, é o fim. Oh, Cupido, vai longe de mim. Oh, Cupido. Celim Campello cantou de Neil Sedaka e Howard Greenfield, versão de Fred Jorge, Estúpido Cupido. E antes de Renato Barros, Ed Wilson cantou Telefone. E Tony Campello, de Baby Santiago, Vamos Dançar um Twist. Tony e Celim Campello foram dois dos pioneiros do rock and roll nacional. Cantavam ainda Uma Ingênua Rebeldia e Os Doces Sonhos dos Jovens de Então. Grupos como o de Betinho lançaram 78, vários 78 rotações, e que certamente embalaram vários bailinhos com direito ao lendário Cuba Livre. Encerrando esta primeira parte do Musicalidade de hoje, vamos acompanhar Betinho e seu conjunto numa versão instrumental do grande sucesso da época e que já apresentamos anteriormente na versão original com Celim Campello, Banho de Lua. Vamos ouvir. Thank you. Betinho e seu conjunto Banho de Lua. E o Musicalidade de hoje prossegue com Silvio Caldas, Moreira da Silva e Jorge Veiga. Me levava jurando ter grande afeição por mim. Tu foste embora me deixando triste assim. Isto é cruel, meu Deus do céu, isto é demais, isto é pecado. E não se deixa um homem assim, abandonado. Eu que era crente, bobo mesmo por você, estou desiludido. Destruístes o castelo tão bonito que eu havia construído. Tens um coração de pedra, falsidade igual a tua ainda não vi. Vou viver te maldizendo e maldizendo o dia que te conheci. Foi uma pedra que rolou da ribanceira da desilusão e redondou e redondou na causa mortes do meu pobre coração. E eu que já pensava ter um pedacinho pequenininho de felicidade, vi tudo desmoronado e destruído pela tua falsidade. Ai, ai, e levava jurando ter grande afeição por mim. Tu foste embora me deixando triste assim. Isto é cruel, meu Deus do céu, isto é demais, isto é pecado. E não se deixa um homem assim, abandonado. Pedra que rolou da ribanceira da desilusão e redondou na causa mortes do meu pobre coração. E eu que já pensava ter um pedacinho pequenininho de felicidade, vi tudo desmoronado e destruído pela tua falsidade. Ai, ai, e levava jurando ter grande afeição por mim. Foste embora me deixando triste assim. Isto é cruel, meu Deus do céu, isto é demais, isto é pecado. E não se deixa um homem assim, abandonado. Mas se você quisesse morar na minha palhoça, lá tem troço e se faz bonça, ficar lá na roça, à beira de um riachão, e à noite tem violão, uma roseira cobre a banda da varanda, e ao romper da madrugada vem a passarada abençoar nossa união. Tem um cavalo que eu comprei a prestação, que não estranha a pista. Tem jornal, lá tem revista, uma Kodak para tirar nossas fotografias. Vai ter retrato todo dia. Um papagaio que eu mandei vir do Pará. Um aparelho de rádio batata. Um violão que desacata. Meu Deus do céu, que bom seria se você quisesse morar na minha palhoça. Lá tem troça e se faz volta, fica lá na roça, na beira de um riachão, e à noite tem violão, uma roseira cobre a banda da varanda, e a romper da madrugada vem a passarada abençoar nossa união. Tem um pomar que é pequenininho, é uma beleza, é mesmo uma gracinha. Criação, lá tem galinha, um rouxinol que nos acorda ao amanhecer. Isso é verdade, pode crer. A patativa quando canta vai chorar. Dá uma fonte na encosta do monte a cantar a chuá, chuá. Que não seria. Faustina, corre aqui depressa,